seu nome. Bate uma saudade do seu corpo pra brincar. Lindo, bacana, capresta, eu quero você. Me puxa, me agarra, se enrosca, que eu pago pra ver. Se tornará dia e o brilho que o céu lhe devia há de ser.

mais meu. Pede com jeitinho, pede com jeitinho, que eu dou com carinho. Se queres o mais meu, pede com jeitinho, pede com jeitinho, que eu dou com carinho. Está quebrado. chorando por amor. Yo estoy aquí, no tengas miedo. Arc-en-ciel, 96.2. La FM en couleur.

quero o meu amor, eu não quero mais ninguém. Todas me querem, eu quero só uma. Quero o meu amor, eu não quero mais nenhum.

Se fico ou se avanço nesse balanço, penso demais, me perco, me canso, em busca de mim e mais alguém. Todo el mundo está en la buena, pero en la mala. Un paso a un lado, te oye, manito, ni las moscas quieren estar al lado tuyo. Lo único que se queda es el barbú que está ahí arriba. Llévate de mí. Jacob. Shadow Tower. From Miami. La familia. Directamente desde... Desde el Nazareno, usted te da consejos buenos, a quien no mires a quien, dale la mano al caído, y si acaso bien malo ha sido, dale la mano también. Arc-en-ciel, c'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles. mulher divorciada. Venha sair, venha dessa mulher. Quem é que é de chatear? Porque a mulher não faz nada. Venha sair, venha dessa mulher. Às vezes a mulher casada, a mulher divorciada. Eu sou casado e não vai há muito tempo. Com uma garota de perto da região. O seu olhar não é só um encantamento. Tudo lhe pedi a guerra ao meu coração. Então casamos e compramos uma casa. Muito engraçada é que faz a minha irmã. Ela disse, deixa disso, não nasci para trabalhar. Mas mesmo assim, conversou com o Luiz. Ela disse, deixa disso, não nasci para trabalhar. Vai nascer, vai nascer a mulher. Chega a chatear, porque a mulher não faz nada. Vai nascer, vai nascer a mulher. Às vezes a mulher casada, a mulher divorciada. Vai nascer, vai nascer a mulher. Chega a chatear, porque a mulher não faz nada. Vai nascer, vai nascer a mulher. Às vezes a mulher casada, a mulher divorciada. Casa fiquei logo chateado. Ao deparar-me com uma grande confusão, o meu casaco preferido mal lavado, camisas novas espalhadas pelo chão. Eu enervei e me passei-me da cabeça. Eu lhe dei ela de olhos arregalados. E a chorar, agarrou-se muito a mim. Se continuas assim, acabamos separados. E a chorar, agarrou-se muito a mim. Se continuas assim, acabamos separados. Vai nascer, vai nascer, mulher. E agarro-se chatear, porque a mulher não faz nada. Vai nascer, vai nascer. Tentação de te tocar na pele. Eu vou cair nessa tentação.

Tive donzela e até meretriz. Mulheres, cabeça e desigual.

apaixonados. O tempo passa, é madrugada. Estou contigo, não dou por nada. Este amor louco é perdição. Mora connosco no coração. Dá-me só a mim, esse é o teu amor. Dá-me só a mim, dá-me, dá-me por favor. Dá-me só a mim, esse é o teu beijinho. Dá-me só a mim, dá-me, dá-me o teu carinho. Dá-me só a mim, dá-me, dá-me o teu carinho. Dá-me só a mim, esse é o teu amor. Dá-me só a mim, dá-me, dá-me por favor. Dá-me só a mim, esse é o teu beijinho. Dá-me só a mim, dá-me, dá-me o teu carinho. Horas da manhã em Portugal Continental e na Madeira, 10 da manhã nos Açores. O ministro da Cultura diz que não houve qualquer falta de respeito para com o Parlamento. Pedro Adão e Silva sublinha que houve apenas uma recepção crítica sobre o trabalho da Comissão de Inquérito à TAP. E assim sendo, não sente necessidade de se retratar. Joe Biden já está em Downing Street. O presidente dos Estados Unidos reúne-se com o primeiro-ministro britânico na véspera da Cimeira da NATO. Sol e calor em Portugal continental, Ilha da Madeira, céu em geral nublado, Açores também com aberto.